6, contato radar, saída Pouca. Sube, mantenha 350. 350, pode voar. Zipar? Autorizado Pouca, web 5856. Obrigado. Pronto. Sojô. Beleza. Tem um alarme aqui no FIG, apitando e não para. Poderia solicitar em praia para o operador aqui para desligar esse alarme? Sim, chegou a distante. Obrigado. 1807, livre pouso, pista no 0, vento 1, 40 graus, 09 mais. Livre pouso, voo 807. Bravo, que Luiz, que autorizado direto Feira de Santana, aguarde para ascensão. Papá Romeu, Romeu Golf, chame Centro Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. 25.5, em LS6314. Chame 6314, complete o nosso procedimento LS, chame em torno na frequência 118.95. 1895, obrigado, bom dia. Campinas, autorizado 360, Viruca Zulu 16, após conforme rota do plano. Decola da pista 10, primeira curva direita, saída da EL, lida após bridge, controle no 208, transporte 5174. Autorizado Campinas, 360, Viruca Zulu 16, após de rota do plano. Decola da pista 10, da curva direita, saída da EL, lida, bridge. 5174, telefone, controle, feira 120, decimal 80, no 4131. 4131, protegimento correto, postando para funcionamento. Câmara, como estamos com o telefonamento, no 4131. Então, saúde, vamos, boa tarde, 5627. Anema 327, para Ideals, 240, pronto. 5627, comunicação para Aracaju. Zero, pedido à vista, baixar trabalho. Zero, decolda 10, curva direita, saída da EL, lida após Ilhéus, controle no 208, 2454 no 3. Salvador, voo 1649, autorização Ilhéus. 1400, para Ilhéus, aguarde cópia. Procedimento correto, pós-pronto para funcionamento 6227. Salve, Salvador, voo 1807, ele virou na sua escuta. 1807, taxi Alfa reporte antes do taxi de Juliette. Alfa 2 Juliette, 807. Autorizado ILS, é para estabilizado o Serra das Andas. 49, para Ilhéus 240, pronto? Está pronto, prossiga. 49, para Ilhéus, autorizado 240, decola da 10, primeira curva direita, saída da EL, lida após bridge, pressão da EL, lida após direto Ilhéus, controle no 208 e 2.5402. Autorizado nível 240, na saída da EL Leda, controle 1208 e o contransponder 5402. Coronel 2, procedimento correto, pode pronto para pressionamento. Pode ser pronto, obrigado. atingindo 180, objeto 58. 56. Leve 58-56, suba para 350, sobe centro, Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. 125.45, obrigado. Da PUCA, aguarde seu plano do sistema. Você autoriza a Conde, sair da Conde por 5567? Sim, chegou a distante. Sim, 1807, autorizado ingresso na Juliette para o portão 07. 07, 807, obrigado. M314 no solo zona 7, libere direita, solo 12 zona decimal 9. 19, boa tarde. Chico 627, para Aracaju 190, saída Serapuca, Jamo Caju. Solicitar o nível 130, a saída Conde. Sim, chega com a distante. Solo, boa tarde, a senhora minha 304, livrou, tá na alfa, seu escute. 304, táxi de alfa, pode ser no táxi 6, Juliette. Mostrar antes da Juliette, né, 304. November Alpha, seguinte, aguarde cópia. Aguarde cópia de November Alpha. Olhe, Salvador, Sierra, Salvador, Victor, estabilizado o curso do localizador. November Victor, complete final do procedimento de alinhagem, chame torre na frequência 118.95. Contato final de alinhagem com a torre 118.95. Grato, boa tarde. Boa tarde, Papa Romeu, Sierra, Nova Bevita. Papa Romeu, Sierra, Nova Bevita, com spin, intenção 17 ou 10? 200, senhora. 0 graus, 129. Time, 140. 160 graus, 129. Noite, intenções de posição, pista 17, quando possível. Tem, time para o cancelamento, Sierra, Nova Bevita. 6314 para ingresso. 6314 autorizado ingresso na Juliette para o gate 05. Autorizado ingresso na Juliette para o gate 05. 05, 314. Tipo 5627 Aracaju, 130, aceito, ponto cópia. Copia, 5627. 5627 para Aracaju, autorizado 130, via Golf 677, igual da 10, primeira curva à esquerda, saída Conde, controle 1208, acione 0263. Pratinal para o 317, Sierra, Nova Bevita. Saída Conde, igual da 10, curva à esquerda, controle 1208, controle 0263, 5627. 5627, fechamento correto, posto ponto para posicionamento. Beberalfa, né? Ponto copo. Beberalfa, Salvador, Salvador, mil pés, 1 no 7, corredor axé, Controle 208, aciona 0171 no Índia Nova Ibral. Confirme sobre voo. Confirme pessoas a bordo? Para liberar, confirme pessoas a bordo? Lembrando, facilmente para acionamento, chame 2-1-8-9-5. Está livre, puxa, puxa, táxi. Gol 396, chegada a mar e desça para nível de voo 050. 050, chegada a mar, Gol 396. Gol Almeida Serra, novembro e Vitor, no solo 23, confirme 75. Justa na frequência livre, Serra, novembro e Vitor. Vai aguardar para o puxo número 2 no setor, Gol 649. Salvador 6321. 6321, não prossiga. 6321, informação Lima, autorização Brasília. Gente, Brasília 320, aguarde quatro. Confirme o local de sobrevoo. Chegou de 4 de novembro em Antimax. Web 5729, boa tarde, chegada a Bonfi, desce para nível de voo 060. 060 na Bonfi, pode voar Bonfi, não pega nada. Mantenha o perfil de chegada, Web 5729. Perfil 5729. 55 de autonomia, alterna, Ribeirão Preto. Azul 4, 4131, estou autorizado táxi via Índia e Alfa, no ponto de espera do ano 0, chame torre 118, decimal 95, quem negar ano 0, 14, boa viagem. Índia e táxi no ponto de espera do ano 0, estamos na torre 118, decimal 95, habitação 31, obrigado, boa tarde. Tudo 649, com o delito equipe de solo, que após a passagem da nave da Azul, com a retaguarda, está livre, push, pode táxi. Controle. Fala que após a passagem da aeronave da Azul Sarita Guarda, que vai para o ponto de espera da 1-0, está livre se o puxa após táxi. Reverem aqui, Mike, pronto, cópia. Salvador, Salvador, mil pés, decola da 1-7. Curva esquerda, corredor forte, escrito. Controle 1208, acione 0133. Novembro, Yankee Mike. Descafio, pode que se encontra? Novembro, Yankee Mike, atendimento correto. Para acionamento táxi, chame torre 118, decimal 95. São 3217, boa tarde, chegada Ponte, desce para nível de voo 070. Oi, Salvador, boa tarde, é do 4131, pronto, ponto de espera da 1-0. Lembrei que Mike, livre acionamento, reporta por táxi. 321 para Brasília, autorizado 320, via Upper Zulu 17, decola da 1-0, primeira curva direita. Saída Arbora, após Elefa, controle 1208 e transcorre 5422. 320 Brasília, Pesulu 17, pista 10, curva direita, Arbor, Elefa, 1208, 5422. Acionamento 321, procedimento correto, respondo para puxar acionamento. Repórterem. Salvador, Oxané 6361, para puxar acionamento, portal 100. Está livre, puxa, após táxi, 6331. Puxa, tá, chama para o táxi, o 6331. Guardião 06, prossiga. Comandante? Para decolar o Guardião 06? Guardião 06, livre decolagem, vento 130 graus, 10 nós, reporte fora do sol. Sim, o copiado, o TAC está recebendo, como me recebe? Livre decolagem, controla sul. O vento 150 graus, 099, reporte fora do solo, Guardião 06. Bruno 649, autorizado táxi via Índia e Alfa, no ponto de espera do 10, chame torre, 118, decimal 95, QNH 10014, boa viagem. 1895 lá, obrigado, boa. Paulo Salvador, boa tarde, 3155, informação Lima. 3155, para Guarulhos, 320, aguarde cópia. A Aguardando, poderia antecipar a saída? Saída da El. Ok, da El, 3, zona 35. 649, pronto. Meu pé, agente final 014, autorizado final de procedimento, ele é estabilizado. Bono 014, 2000 pés, chamada estabilizado, autorizado em RC X-Ray 10, bom 390. Controle, boa tarde, azul 4131. Azul 4131, contato radar, saída da El, Lida Bridge, submontanha 360. 360, Lida Bridge. Controle Salvador, boa tarde, azul 4462, está voando em posição Mare, Lida Alguna, utilizada. Azul 4462, boa tarde, chegada Mare, disparando de voo 080. Ideal 080 azul 4432. Controle, Guardião 06, boa tarde. Guardião 06, boa tarde. Mantenha o litoral sul 500 pés em condições visuais. 7. Rota do plano. Minha cola da 10, primeira curva será à direita. Saída da El, Leda, após Ilde. Controle 1208, transporte 5432. Autorizado para Guarulhos, liga 320, rota inicial, Aperzulu 44, na saída da El, transição Leda, decola da 10, curva direita. 1208-5432, tanto 3155. 3155, saída da El, Leda após Eudes. Da El, Leda, Eudes, tanto 3155. Regimento correto, após plano para posicionamento. Camarada. TAM 3217, reduz a velocidade para 2309, número 4 na aproximação. Avião, perdeu a velocidade. 649, livre decolagem da 10, ventura 30 graus, 109. Livre decolagem da 10, bom 649. Azul 4462, desta para nível de voo 050. 050, 442. Salvador, November Alpha, livre decolagem 97, vento 120 graus e 142. Plano 649, decola 235, controle agora em 1208, bom voo. 208, bom próximo. Controle, gol 1649. Gol 1649, contato radar, saída da Euleda e Léo, submanter nível de voo 240. Da Euleda e Léo, 240. Antes de 4000, 5729. 5729, desça para 3000 pés. 3000 pés, 729. Boa tarde, bom sábado. Autorizado até a Oscar, chame na Oscar para ingressar no 17, o November Yankee Mike, que negando 014. Negando 014, autorizado o passo para a sua direção da Oscar, negando Yankee Mike. 1895, gol 1396. Web 5729, desça para 2000 pés, azul 014. Autorizado no nosso procedimento, Orieta, pode estabilizar. 2.104, 5.719, autorizador da presença, Orieta. Mantenha o perfil de chegada, número 2 na aproximação. Segue um Boeing 737, mantendo 1709. 29. Do Golo 396. Meu Índia, November Alpha, decola 237, controle 120.8, tá retorno. Controle 120.8, Índia, November Alpha. Controle, Salvador, muito boa tarde, eu vou para Romeu, Índia, November Alpha, decolar da pista 17. Papai meu, Índia November Alfa, mantém-se em condições visuais, corredor Axé, 1 no meu pé. Condições visuais, corredor Axé, 1 no meu pé, Índia November Alfa. Bravo que Luiz, que frequência livre para coordenação. Encontrei Machado e Travado. Prova direita, proa 245, limitado pela radial 300 do VOR de Salvador. 400 de Salvador, Azul 4462, desça para 3 mil pés, ajuste no 014. 3 mil pés no 014, azul 4462. TAM 3217, desça para 4 mil pés. 4.017. Salvador, boa tarde, Xané 63, seguidor no ponto de espera da 1-0, pronto, visão caronave na final. Web 5729, complete final do procedimento LS, chama em torno na frequência 118, décima 95. Complete, chama 1895, boa tarde. Azul 4462, desça para 2 mil pés, ajuste no 094, autorizado final do procedimento LS, após estabilizar. Reduza para 1709. Oi, boa tarde, 5729 da web, estabilizado no localizador. Tá 3217, curva esquerda, proa 230. 230, permanece no limite? Permanece no limite. Azul 4462, desça para 2 mil pés, reposta estabilizada. 2 mil, reposta estabilizada, azul 4462. Azul 4431, chame centro, resiste na frequência 133, decimal 25, alterna 133, decimal 95. Número 327 para o táxi com 077 a bordo, autonomia de 3 horas e 30, alternando Salvador. 327, 30 táxi, via Índia Alfa. Ponte espera da 1-0, chame torre 118, décimo 95, quem negar 1-0-1-4, boa viagem. Índia Alfa, ponte espera 1-8-9-5 com 14 e 327. Somos Salvador, boa tarde, Golo 396, livrou na Eco. Golo 396, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, posição 05, 3 para os sinalizadores. Alfa, Kilo, pátio 3, posição 5, Golo 396.